Além das Luzes. Imagine um lugar em que não fosse necessário trabalhar, a não ser que isso fosse do seu agrado, e você seria o melhor naquilo que escolhesse. As suas habilidades são a chave para alcançar a plenitude como indivíduo, que por sua vez terá a oportunidade de somar seus objetivos aos interesses da população. Partindo daí, aperfeiçoamos uma cidade que, mesmo antes, já não contava com crimes, pobreza ou outras distrações do passado. Nos focamos na busca pela superação, tanto do coletivo como do individual. Mas como fazer com que o interesse particular não se sobressaia? A solução, a princípio, foi definir vozes iguais a todos os residentes. Todos passaram a poder escolher o rumo da sociedade através de votos diários nos terminais presentes em cada esquina. Os projetos apresentados por cada habitante se submetiam ao julgamento de seus semelhantes e eram colocados em prática dentro de poucas horas. Por muito tempo acreditamos que tínhamos finalmente atingido aquilo que, anteriormente, seria considerado uma utopia. Foi por volta dessa época que o conheci. Ele e suas ideias intrigantes. O homem que aparentemente não estava satisfeito com a perfeição. À medida que a sociedade prosperava, notamos que algumas vozes começaram a ressoar mais forte que as demais. E isso não era para estar acontecendo. Mas em vez de reportar aquele problema, meu companheiro indicou que havia uma conveniência a ser explorada daquela anomalia. Questionei suas ações. Eu queria saber se existia algo além de egoísmo. Ele apontou para além das luzes da cidade e perguntou se eu enxergava os padrões. Quando todos falam ao mesmo tempo, ninguém é realmente ouvido. Estamos vivenciando a harmonia frágil e artificial, que logo resultará na constatação que a plenitude não é para todos. Um casal que se ame perdidamente não terá o mesmo nível de felicidade entre seus parceiros. Um sempre estará mais satisfeito que o outro ou mais conformado. Tudo depende de parâmetros. Um dia eufórico de uma criança pode ter sido mais intenso que o melhor dos dias na vida inteira de um outro indivíduo. As pessoas não sabem o que querem e fingem que suas escolhas foram as melhores, tomando isso como prova que o sistema venceu. De fato, chegamos em algum lugar se até o céu pode ser da cor que escolhemos. Mas qual é o próximo passo? Este podcast foi inspirado pelo mundo de Transistor. Texto e edição por Diego Maciel. Imagem do post por Fabiana. Música por Stanley Gavick. Mundos Apagados é uma iniciativa do site gaveteiro.com. Muito obrigado pela sua audiência e compartilhe com seus amigos.